Começa agora na Rádio Fiscal o espaço para as novas bandas, saindo da garagem, direto para as ondas do FM. Tem uma banda. Muito boa tarde, ouvintes aí da Rádio Fiscal 95,3, sempre escutando diferente. Começa não, estreia hoje o programa Tenho Uma Banda aqui pela Rádio Fiscar. O programa Tenho Uma Banda que está recrutando as bandas novas aí da molecada de São Carlos, das escolas aí, e trazendo aqui pra dentro dos estúdios da rádio pra gente tornar público, né, pra que todos conheçam essas bandas aí de São Carlos que tá surgindo. Aqui do meu lado, eu sou o Marco Escrivão, muito prazer, desculpe não me apresentei, e aqui do meu lado temos a Érica. Olá, Marco, boa tarde. Estamos aqui hoje com a banda Jordan. Vai fazer a apresentação pra gente aqui, a nossa primeira banda do programa. Tem uma banda estreando o programa, uma banda só de meninas, cantam músicas em japonês. É engraçado que eu tô aqui em meio a uma banda de meninas orientais, e a Érica também vem completar esse time de orientais aqui. Tá interessante, tá bonito aqui. Tá em minoria, né, Marco? Tô em minoria aqui, né? Agora, vamos começar, então, com os famosos preliminares. Quero que cada uma se apresente, fala aonde estuda e o que faz na banda. Vamos lá. Eu sou a Kawane, eu estudo no Álvaro Guião e aqui na banda eu toco guitarra e canto. Legal, quem mais? Eu sou a Eri, eu também estudo no Álvaro Guião junto com a Kawane e eu toco baixo na banda. Meu nome é Jéssica, eu estudo no Interativo e eu toco bateria. E meu nome é Thaís, eu estudo na Educativa e toco teclado. Bom, legal. Antes da gente ficar assim com muito bate-papo, muito trilili, vamos ver já que som que essas meninas aqui fazem. Vamos com a primeira música aí, depois a gente bate mais um papo, então. The same sky, it still looks empty. 同じです。閉ざされた私の部屋 It's no money全部消えた。これは私が選んだ生き方。それでももっと欲しい。 Você está ouvindo Tem Uma Banda na Rádio Fiscar. Esse é o programa Tem Uma Banda, hoje com a banda Jodan. E a gente acabou de ouvir uma música tocada pelas meninas. Que música é essa, gente? Quem canta? Quem é o compositor? Essa música chama Yumemitai, é da nossa banda mesmo. Fui eu que compus. E aí, o que quer dizer? Bom, vamos para os o que quer dizer. O que quer dizer? O nome da banda, o nome da música e o que fala a música. Porque o pessoal que tá ouvindo, pouca gente deve ter entendido, né? O nome da banda significa brincadeira. Mas também tem outros significados, tipo nível alto, que a gente leva isso pra uma coisa mais séria. E também grupo de meninas. Mas o que predomina, assim, é brincadeira. Tá, e como que era o nome da música mesmo? Yumemitai. E aí, diga pra mim, o que quer dizer? Eu não vou nem saber falar, rapaz. É difícil, né? Yumemitai significa... Parece um sonho ou quero ver um sonho. E vocês só compõem em japonês? Por enquanto sim. Vamos lá, agora as histórias. Da onde surge essa banda, né, composta só por meninas? Como é que surgiu essa bagunça toda? Conta pra gente. A gente fazia parte de um grupo de dança que também dançava música japonesa. Aí, eu e a vocalista Kawane, a gente tocava antes violão. Aí a gente apresentou em alguns lugares, aí teve a ideia de formar uma banda. Aí a gente se juntou, eu mudei pra bateria. A Thaís já tocava teclado já faz... desde 4 anos, né? E a Eri, ela começou a fazer baixo. Ela é minha prima. Aí a gente formou a banda de Jodan. Quanto tempo tem a banda? Acho que uns 6 meses. 6 meses, já estão compondo. Quantas músicas vocês têm? A gente tem 5 músicas compostas. 5 músicas compostas. E hoje vocês vão tocar pra gente só música de vocês, então? Não. Ou não? Só duas de vocês. Ah, eu vou querer ouvir todas as músicas de vocês, então. E como é que é? Tem comunidade no Orkut? Tem MySpace? Onde a gente acha você? Comunidade no Orkut, banda Jodan. Uhum. Agora você vai ter que soletrar Jodan, porque não sei se as pessoas vão saber também, né? Vamos lá. J-Y-O-U-D-A-N. Repetindo. Jodan. J-Y-O-U-N-D-A-N. E aí, rolou uma dúvida aqui? Tá errado? Tá certo? O que que tá acontecendo? Ela se confundiu. Por que que ela se confundiu? Tenta de novo. Tá, Jodan, que é J-Y-O-U-D-A-N. Legal. E agora, que música vamos ouvir? A próxima música também é da nossa banda. Se chama Nissen Kyunen. Como se chama? Nissen Kyunen. Legal, o que quer dizer? 2009. Então vamos aí com a banda Jodan. Shinde yuku mate de kaori wa だろう。 Tem uma banda. Essa é a banda de Odan, aqui no Tem Uma Banda. Meninas, eu queria saber como é os ensaios, como vocês costumam fazer, se tem frequência, porque vocês não estudam na mesma escola, né? Vocês se reúnem de fim de semana na casa de alguém, como é que é? Não, é na escola, de quinta-feira, a gente se reúne. E de terça-feira à noite a gente se reúne na casa da Jéssica, baterista. Então vocês fazem aula na mesma escola de música, hein? É. Se conheceram lá também? Não. Algumas. A gente se conheceu no grupo de dança. E eu e a Jéssica, a gente já se conhecia porque a gente é prima. A Thaís e a Jéssica, elas já se conheciam desde pequenininho também. É, então vocês fazem dois ensaios por semana, é isso? Isso. Quantas horas cada ensaio? É, de terça-feira é 2 horas mais ou menos. E na quinta é 1 hora. É, mas as meninas estão ralando aí, estão correndo atrás mesmo. E planos, assim, vamos saber quantos lugares vocês já tocaram, vocês têm tocado bastante, como é que tá isso daí? A gente já tocou no Almanac, a gente já fez uma apresentação lá através da escola. Uhum. E no Sesc de São Carlos teve um festival japonês que a gente também tocou lá. Olha, estão rodadas, meninas, já tocaram no Almanac e no Sesc. Planos para o futuro, tem alguma coisa na agenda, como é que tá a agenda de vocês? A gente pretende ir pro Japão algum dia, né? Tocar lá. Tocar no Japão? Legal. E como é que vocês divulgam a banda, assim? É, vocês avisam pros amigos, a galera da escola de música dá o apoio, né? Sua família tá aqui, eles também... Sim, na escola de música todo mundo apoia, a família também. Os amigos também ajudam bastante. E os vizinhos gostam também? Que vieram reclamar, Não reclamaram ainda, né? Ainda não. O problema sempre é a vizinha do baterista, né? Que é o que se dá... Que é o pior, né? E a questão do japonês aí? Todas falam? Vocês falam bem, fluente? De onde surgiu? Como é que é isso? Como é que é essa relação? A gente não sabe falar japonês bem, mas só que a gente faz aula... E foi o pessoal de lá, o professor e o monitor, né, o Yu e o Taiguara, eles que deram o nome pra nossa banda. A letra foi você que compôs. Sim. Das músicas. E você compõe? Eu mando traduzir, porque eu não sei traduzir bem. Ah, Entendi, mas legal. E, bom, não sei, mais alguma pergunta? Vamos de mais música? Vamos de mais música. Ah, vamos de mais música então, depois a gente volta com mais perguntinhas. Uma banda. Essa é a banda de Odan, aqui no Tem Uma Banda. Meninas, essa música não é a composição de vocês, de quem é? Qual é o nome da música? De quem é? É da Tsujin Shion. Que é Melody. Ela é uma das influências de vocês, que vocês têm. Vamos falar sobre isso, então. Quais as influências de vocês? Tem bastante. Ixi, vamos lá. Tem várias, sabe? Tipo, Yui, Aquatimes. Tem um monte. Tô Hoshink, o Tada Hikaru. O que mais? Tem alguma influência nacional, assim, do Brasil? O que mais? Tem alguma coisa, não? Capital inicial. Aí também tem o internacional, que é a Lavin. Certo. E os instrumentos, há quanto tempo vocês tocam? Eu toco desde. Eu toco guitarra desde os 10 anos. Eu faço baixo faz 6 meses. Eu toco bateria faz quase um ano. sempre um leque. Na verdade, eu toco piano desde os 4 anos, só que aqui na banda eu toco teclado. Muita diferença do teclado pro piano? Não, tranquilo, né? Tudo bem. Eu acho que passou uma coisa que eu não perguntei e agora eu estou curioso. A idade de vocês, se eu não estiver sendo indiscreto em perguntar. A gente tem 13 anos, né? Todo mundo. Todo mundo tem 13 anos. Então você toca desde os 10 e já toca 3 anos. Uhum. Se você toca desde os 4 anos, já fazem 9 anos que você toca teclado. Piano, né? É uma tecladista profissional já, né? É. Bom, eu acho que o tempo começa a nos empurrar para fora do estúdio, que a Fabi já está me olhando com cara de quem acabou o seu tempo. E eu quero que vocês, na verdade, deixem um recado aí. É, mandem abraços, beijos, tal. Convoquem as pessoas para ouvirem, né, a banda de vocês. Vamos lá, quero ouvir um recado de vocês. A gente agradece bastante a nossa família, amigos, né, porque deram bastante força pra gente chegar até aqui. Qualquer apresentação, assim, que tinha, nossos amigos, nossa família sempre tava lá, fazendo uma torcida. O pessoal do Kendo também. Do Daigo também. Pessoal da NIF em geral, que é a associação do pessoal que vem pra cá. Legal, é isso aí. Taiko, então, só arrematar uma perguntinha. Vocês tocam taiko também? Além da banda, vocês mantêm um... É... Quem? Todas? Todas? Não. As meninas? A Jéssica na bateria e a Eri no baixo fazem taiko. Eu e a Thaís, a gente faz kendo. Legal. É isso daí, essa foi a estreia do programa Tem Uma Banda. Estamos aqui no estúdio com as meninas da banda Jodan, né? Uma estreia muito especial, inclusive, porque poderia vir aqui uma banda de meninos, o que é o tradicional, mas não. Começamos diferente, né? Já que é a Rádio Piscar, começamos diferente. E o programa vai ficando por aqui e vamos encerrar com as meninas do Jodan tocando mais uma música. Que música vocês vão tocar e de que artista? É de Scandal, se chama Doll. É isso aí, um grande abraço e daqui 15 dias estamos de volta com mais uma banda no programa Tem Uma Banda. Rádio Piscar, escute diferente. Tomar naiwan.